Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Transe, uma sessão de audio-hipnose, sempre a esta hora e durante 60 minutos. Começamos com uma banda sonora para um bailado, coreografado por Wayne McGregor, com o protagonismo do artista Julian Hopi, banda sonora com pianos, eletrónica e um quarteto de cordas, tudo da responsabilidade de Max Richter, chama-se Infra, a abrir Infra One. Boa noite, bem-vindos. Thank you. Depois de InfraOne, pela primeira vez por aqui, Cuba Capsa Ensemble, um projeto de Cuba Capsa, o pianista e compositor polaco, conhecido por liderar o combo de avant jazz Contemporary Nine Sextet, em nome próprio, acaba de editar Wunderhaut 4. De Wunderhaut 4 ouvimos Number 6. Logo depois, a Winged Victory for the Sullen com a segunda edição, Atomus, que tem em comum com Infra pertencer também a um bailado de Wayne McGregor, de Atomus, Atomus 6, pelo projeto da dupla Adam Wiltsey e Dustin Hall Aaron. E seguimos com mais uma banda sonora, agora para uma instalação do artista britânico Florence Tu, responsabilidade do compositor e produtor brasileiro Ricardo Donoso, edição Deno Valley Records, chama-se Quintessence, de Ricardo Donoso, Interface. Thank you. Depois de Interphrase e já dobrada à primeira meia hora, ouvimos Arovan, um alemão que nos tem oferecido muitas edições. Aqui juntou-se a Ior Chronic, ligado mais a uma música melódica e etérea. Ior Chronic é grego. Os dois juntos editaram In Between, deles ouvimos Scale. Depois mais uma dupla, desta vez singular, Leland James Kirby, o líder do também conhecido projeto Caretaker. Abraçou-se a Cosmic Dennis Greenwich, um cantor peculiar britânico, procurem a sua história. Editaram 7 polegadas em formato vinil, chamado Untitled. Ouvimos a faixa de Leland James Kirby, We Have At Last Come Home. E seguimos para um já conhecido, Ian Hazeldine, um galês. Nas coisas da música Antonyms, recordamos There Can Be No True Beauty Without Decay e o tema The End of Everything. Austrália, Alfheimer, de Madison H., ele que explora de uma forma muito distinta a música pós-rock, de Intrinsic Light, Snow Part 2, Josephine Song for Heather. Logo depois, alguém que vai estar no Misty Fest, nos próximos dias 3 e 4 de novembro, respectivamente na Casa da Música no Porto e no CCB em Lisboa, vem apresentar o novo Partners, chama-se Peter Broderick, regressa com um disco ao piano, um instrumento que foi protagonista de uma edição original de 2008, depois reeditada em 2013, com remasterização, chama-se Floats. Desse disco ouvimos Floating Sinking e já quase no final desta sessão, dois jovens norte-americanos que juntam a sua criatividade melódica e experimental num disco chamado High. Chamam-se Maxwell August Cry e Sean McCann, deles de Inlet Ark. Altura de fecharmos esta sessão do Em Transe. Já sabem, este programa, depois de rodar na rádio, transforma-se em podcast. Links para o download em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. No sítio do programa encontrarão também os poemas de Ana Freitas Reis e as fotografias de Alípio Padilha. Despedimos-nos com Um Verdadeiro Alquimista, de 2011, quarta edição para Chris Watson, um britânico que consegue captar num registro sonoro incrível a atmosfera, os ritmos e os sons da vida humana. Fê-lo de uma forma extraordinária numa viagem que fez do Atlântico ao Pacífico, atravessando o México, de El Tren Fantasma. Tema final de Vera Cruz por Chris Watson. Boa noite, até à próxima. Gracias por haber viajado en el tren fantasma. Este servicio ha dejado de existir. This service has now ceased. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.